Atenção, ouvintes de toda a galáxia. Pegue seu chá com biscoito e prepare-se para a hora mais Wibbly Wobbly do seu dia. Você vai ouvir agora o Universo Who Podcast, um oferecimento com o Rio Academy. Olá, amigos! Sim, estamos de volta com o nosso Universo Who Podcast. Da última vez que nos encontramos, estávamos falando sobre livros, sobre chadas. Se você não ouviu o nosso último podcast, vai lá no nosso feed e escute, porque está muito delicinha, chada. E também falamos sobre Rick and Morty. Morty, é assim que fala? Eu não assisto. Que está cheio de polêmicas esta semana por causa do seu criador Dan Harmon, né? Não vai sobrar um em Hollywood se continuar do jeito que estão as coisas. Mas bem, a gente tá aqui pra falar de Doctor Who. Nós esperamos um tempinho pra ter várias notícias, né? Surgirem várias notícias, a gente sabia que a Comic Con tava chegando. Preferimos dar uma segurada no nosso podcast pra gente ter coisas que falar. A gente não precisa ficar inventando coisas, né? E a Comic Con, a San Diego Comic Con, foi semana passada. Estamos gravando na semana de 23 de julho de 2018. E o painel de Doctor Who foi bem no primeiro dia, foi bem na quinta-feira, no primeiro dia de Comic Con. E comigo aqui hoje, para falar dessa Comic Con que foi excepcional para fãs de Doctor Who, eu tenho a Renata, que participou já do nosso podcast de chada. Olá, Renata! Olá, tudo bem? Tudo certo, obrigado por aceitar o convite tão em cima da hora. As ordens. E aqui comigo de novo, porque a gente gostou e chamou de novo. E essa parceria de Obrigado pelos Peixes, espero que dure bastante. Tenho a Mai, que também participou do nosso podcast sobre chada. E aí, Mai, beleza? E aí, como é que tá? Muito obrigado pelo convite mais uma vez. É isso aí. E o nosso garoto prodígio, João, parabéns por se formar na Faculdade de Cinema do Rio, no Rio de Janeiro. E o João tem uma animação muito foda que tá concorrendo a vários prêmios já. E aí, João, beleza? Muito obrigado, muito feliz de voltar e tô chegando com as pizzas. É isso aí, João, estamos chegando com as pizzas. O João faz as ilustrações lá pro nosso site, as profissionais. Porque as que tá rolando no Facebook, somos nós que estamos fazendo mesmo pra não precisar ficar enchendo o saco do João. A gente chama o João quando a gente precisa de um profissional. Mas é isso aí, ele participa aqui dos podcasts conosco sempre que pode e nós gostamos muito. Bom, gente, vamos começar com o trailer, né? O que, que vocês acharam primeiro daquele teaserzinho que foi prometido para nós, criamos total expectativa na final da Copa do Mundo, né, de 2018, na final da Copa do Mundo de futebol masculino da FIFA 2018, o teaserzinho que foi passado durante o intervalo do jogo, do intervalo entre França e Croácia, é isso que foi? França e Croácia. Isso. Aí. Vocês acharam o primeiro do teaser? Esperavam mais? Foi legal? O que vocês acharam? Bom, tava todo mundo achando que ia ser o trailer. Com a SDC ser tão próximo, eu não acreditava muito, então tava apostando muito mesmo num teaser. Eu gostei bastante. Tem aqueles easter eggzinhos ali perdidos, né? Um easter egg maior depois nas fotos, né? Aqueles individuais de cada... Que eles lançaram aquelas animadas, né? Mas eu gostei bastante, viu? Uma coisa que deu para ver a cinema, e o João pode falar melhor do que eu, porque formado em cinema entende mais do que eu, mas assim, a estética, a cinematografia da coisa tá completamente diferente, né? O que o dinheiro não faz. Lembrando que Doctor Who trocou toda a produção, desde a trilha sonora, que tem um novo compositor, e até a equipe de roteirista, a equipe de diretores, a equipe de finalização, equipe de edição, tudo novo. E a gente tá percebendo muito um cuidado muito grande com todas as peças de divulgação, eu acho, assim. Esses primeiros teasers, imagens, a gente tá chegando num nível de qualidade que a gente não tá acostumado, né? Porque não é só a cinematografia, mas assim, todo o cuidado de tudo que tá saindo tá muito bacana. Eu acho, eu vou comentar a mesma coisa que eu comentei primeiro no Twitter do Obrigado pelos Peixes. Esse teaser, primeiro, foi tipo um Whats, uma mensagem no Whats, dizendo que tem e-mail, aí você abre o e-mail e dizendo que tem que telefonar, e aí no telefonema falando que tem uma reunião, sabe? Tipo, porque já tinha rolado um vídeo antes, e aí rolou o vídeo antes e falou, ah, então, vai ter outro vídeo, vai ter um trailer. Aí vem o outro, vem o teaser, para depois vir o trailer da Comic Con e ainda tem outro vídeo relacionado à Comic Con. Não é que eu não tenha gostado. Eu gostei muito do teaser, tá lindo, tá maravilhoso. E realmente, o investimento muda, é, você contrata outras pessoas. Mas porra, BBC, para de me iludir, tá ligado? Para de me deixar ansiosa antes da hora. O problema é igual a Renata falou, o problema é que a Comic Con, a San Diego Comic Con, vinha logo em seguida, veio logo em seguida a Copa do Mundo, então... A BBC, teoricamente, não prometeu nada, só prometesse uma primeira olhada mesmo. Nós, que somos fãs iludidos, que começamos a criar expectativas gigantescas. Ah, eles já tinham falado que ia ter trailer durante a Copa. É, daí furaram. Isso, né? já tinha sido anunciado. Na verdade, essa do trailer durante a Copa foi alguma coisa que surgiu de dentro da Gallifrey Base, do Reddit, saiu de dentro dos fóruns essa história. Tanto que no primeiro jogo da Inglaterra, O que tava aquela história? Não, porque no primeiro jogo da Inglaterra vai ter trailer, vai ter trailer, vai ter trailer. Eles colocaram o trailer da série 1 a 10, da temporada 1 a 10 que tá no iPlayer. Tanto que pegou todo mundo de calças curtas, assim. A primeira imagem que aparece antes de começar o jogo é a TARDIS e começa o trailer e pensou todo mundo meio sem entender o que tinha acontecido. Mas foi isso, assim, pra ver que os caras de dentro da BBC estão nos fóruns, eles sabem o que tá acontecendo, eles sabem o que o pessoal tá falando, e assim, não tem trailer nenhum, mas vocês querem um trailer, tá aí, da temporada 1 a 10 que tá no iPlayer, vai lá e assiste. Eu achei uma sacada muito genial, eu achei uma trollada sensacional da BBC. Não pode fazer isso com meu coração, tô muito tempo sem Doctor Who. Ser uma temporada inteira de Doctor Who, meu coração. Eu não tenho mais idade pra isso, BBC. Não tenho. Meu coração não aguenta essas coisas. É difícil acompanhar tudo também, porque eu fico em rede social, mas não tudo, assim. Não, eu não consigo acompanhar tudo ao mesmo tempo. Graças a Deus, eu não sou um site que depende das informações de Doctor Who. Senão eu tava ferrado. Não, foi tá, é isso, é o problema também dos 8 meses de seca, não tem notícia, né? Nossa, nenhuma. Soltou que, agora temos a Jodie pra ser a doutora, ponto, sabe? E ficou por isso mesmo. Tem um ano de anúncio, quase antes da Comic Con do ano passado, um pouquinho depois, foi um negócio desse, né? Foi 16 de julho, né? Acho que foi uma semana depois. Uma coisa assim. E você tem... o que a gente tinha era aquelas primeiras fotos lá de outubro, quando começaram as gravações, da Jojo ainda com a roupa do Capaldi. E depois você não tem... Você tem as imagens da África do Sul, e um vácuo completo, aí o Alan Cummings falando que dando com a língua nos dentes, falando que ia participar, e até que a gente pega 3 semanas atrás, quando vazou o videozinho lá dos 52 segundos, que eu achei que eles fossem passar na Comic Con, mas eles não passaram. Todo ano, toda vez vaza alguma coisa de Doctor Who, a BBC pode criar todo o esquema de segurança que quiser, mas sempre tem alguém de dentro que vai vazar alguma coisa. E eu sei que é muito jogada de marketing do estúdio, mas pela cara do Tibino, assim, do que ele falou na Comic Con, eu não acredito que ele liberou esse vazamento, assim, conscientemente. Não, não, tanto que a BBC tá atrás de quem foi, de quem entrou com um advogado e tudo, atrás de quem vazou isso daí. Sei lá, se você assistiu, bom pra você, não dê spoilers na sua timeline, igual a gente teve loucamente spoilers na timeline do Twitter. Nós do Universo Who, nós optamos por só dar a notícia que tinha vazado, mas não disponibilizamos nenhum vídeo, nem nada, em respeito ao Tibino, em respeito ao negócio chamado direitos autorais, e o poder que a BBC Corporation, ou não sei como chama, tem maior do que o nosso site, né? Se eles quiserem derrubar a gente, é só fazer igual o Thanos. Assim. Então, muita gente reclama que a gente não postou, mas é isso aí, gente. A gente prefere respeitar a BBC do que levar um strikezinho. E nem todo mundo gosta de spoiler. A gente no Universo Ru tem que conviver com spoilers porque a gente traduz, porque nós traduzimos, né? Mas que é um pé no saco, spoiler é um pé no saco. Bom, mais algum comentário do teaser, João? Não sei, cara. Tipo, o teaser, ele gerou já as primeiras teorias, né? As pessoas já pegam essas coisas e já vão criando em cima. O que eu acho fantástico, assim. A gente viu a doutora, né, se materializando, né? O que as pessoas já ficaram loucas achando que... Pensando o que aconteceu, né? Qual a teoria que vocês viram aí? Porque o que eu vi foi as pessoas especulando que ela se fundiu com a TARDIS. Ah, sim, tinha um monte de gente falando que... Não, de um teaser de, sei lá, 10, 15 segundos, né? Não tem mais, né? O teaser tem um minutinho. De um teaser que não tem fala nenhuma, zero, só tem imagens... Falando que agora, como assim a doutora pode viajar sem a TARDIS e não sei o que? Gente, era um teaser. Ela pode ter entrado na TARDIS e eles não necessariamente terem mostrado ela entrando na TARDIS. Porque ela foi mais rápida do que a gente pode ver. Ela voltando com a pizza lá da guria, da Yasmin. Trocando a comida do... comendo a comida do Tossinko lá do... Ele vai se chamar, como que é? Ryan. E trocando a revista que o Graham tá lendo, né? Tipo, foi só pra dar um gostinho de como é a nova equipe da TARDIS, digamos assim. Mas as pessoas amam criar teorias. E assim, acho que eles já fazem pensando nisso, né? Tipo, hoje, inclusive pelas falas do Tyrion na Comic Con, a ideia é que gere buzz, gere conversa, gere teoria. E isso é fantástico, assim, porque... movimento fandom, né? Eu só tenho um problema com criação de teorias. Tipo, Westworld, a segunda temporada, tá aí pra mostrar que a série viveu mais em cima de teorias do que de uma storyline em si. Mas eu não vou falar de Westworld neste podcast. Talvez em outro podcast possamos falar de quão enrolada foi a segunda temporada de Westworld. Ah, vou levar pedradas. Não, mas foi mesmo. Eu não vi, mas eu vi uma galera criticando, então eu vou acreditar. E o trailer em si, toda a expectativa da Comic Con, antes do trailer, antes do painel, teve um videozinho de introdução da Jodie, né? Eu achei fantástico. O painel de Doctor Who era no Hall H, né? É Hall H que fala, se não me engano. Hall H. Que é o H lá, a sala H, vamos dizer assim, que é o salão principal da Comic Con. E a Renata tava me falando aqui que o primeiro, segundo e terceiro lugar, Doctor Who, de assuntos mais comentados sobre a Comic Con na internet, Doctor Who só perdeu para o Star Wars, que vai lançar o novo... Temporada nova de Clone Wars. Temporada nova de Clone Wars, que ninguém estava esperando, e a Disney foi lá e lançou. Então isso é espetacular, porque é uma mulher no papel principal, é uma equipe totalmente nova, um showrunner novo, produtor executivo novo. Eu achei sensacional. E a Jodie, ela falou depois nas entrevistas pós-painel, que ela sentiu que o público gostou bastante dela, o público lá abraçou ela e tudo mais. E nesses tempos de fãs nerds, fãs, né? Fãs, se dizem fãs, babacas que fazem atrizes saírem do Instagram ou do Twitter por comentários racistas, comentários misóginos, é muito bom ver que o pessoal da Comic Con assim, abraçou a Jodie, né? Ela se sentiu muito bem lá. E ela participou de outro painel. Tava acabando de ver aqui, que chama Women Who Kick Ass, que é da Entertainment Weekly, da revista. E ela falou lá no painel que ela gostou bastante de como ela foi recebida, né, na Comic Con e tudo mais. E é isso aí, gente. Assistam esse painel, que foi o melhor painel da Comic Con. É, complementando isso que você falou, realmente, a gente passa por questões hoje em dia de fãs sendo escrotos e nesse painel, no início, né, quando a gente teve o vídeo da Jory chegando, mas quando ela já estava lá, aquele vídeo que fizeram, né, para ela, dos fãs, né, reagindo ao trailer, ao anúncio, né, e também mandando mensagens para ela de boas-vindas. Cara, ali eu chorei, porque assim... Os fãs, eles muitas vezes decepcionam, assim, muito. Você fica arrasado. Mas, cara, quando o fã se une pra fazer uma coisa bonita, cara, eu me acalo. Porque, assim, foi nesse e no painel de Steven Universe, que eu amo também, que foram dois momentos, assim, que eu chorei, e foi por causa de fã. Porque o fã, cara, quando... Nossa, eu fico empolgado falando, porque... A gente tem que exaltar esses fãs que fazem, que deixam mensagens positivas. E a gente tem que ser essas pessoas também. É, esse vídeo da BBC América das mensagens dos fãs, assim, eu já assisti 3 vezes, eu chorei as 3 vezes. E cada vez que eu vejo aquele vídeo da menininha falando... O doutor agora é uma menina. Pra mim acabar de chorar com aquela criança. Ah, é sensacional. Deus. Eu acho que, assim, troll na internet, primeiro, não alimentem os trolls. O que mais vai ter vai ser barulho. Seja bom ou ruim, na internet o que mais vai ver vai ser barulho. E barulho, digo, de comentários, de pessoas falando pra caramba. Vão ter os bons e ruins. Mas o estar num evento, acompanhar algo... dificilmente você vai ver os que criticam, principalmente porque, assim, o painel... O caminhão de lixo tá passando aqui, maravilhoso, fazendo barulho agora. O painel em evento, em Comic Con, né, no caso, igual a gente tem aqui, a galera fica em fila e dorme e tudo mais, porque gosta muito, porque é fã. Então você não vai ver o fã babaca, você não vai ver o cara que tá criticando, você não vai ver o cara que criticou Doctor Who... porque tá politizado, sendo que Doctor Who sempre foi politizado de alguma forma, sempre criticou certas coisas, ou pelo fato de ter uma mulher no papel principal. Você não vai ver esse tipo de fã nos painéis, você não vai ver esse tipo de fã no evento falando sobre a série. Dificilmente. No máximo que você vai ver é um fã de DC falando alguma coisa sobre um filme, porque a gente sabe como a DC funciona, desculpa os fãs de DC, mas assim, a gente se empolga às vezes com o filme, por exemplo, eu vi o trailer do Aquaman, eu gostei, mas eu fico com o pé atrás, sabe? Eu fico muito com o pé atrás. Então, você pode ver esse tipo de fã. Mas Doctor Who é uma dedicação, e na maioria, principalmente na gringa, passa de pai para filho, porque existe desde sempre, e estão vendo as mudanças todos juntos. Então, dificilmente, assim, pessoalmente você vai ver as pessoas criticando. Na internet a gente vai ver, vai achar alguma coisa, né, de comentários e tal ruins. A mensagem é: não alimentem os trolls. É, tipo, a internet potencializa muita coisa boa e potencializa muita coisa ruim. Então, exatamente. A gente tem que saber separar as coisas. Críticas sempre vão ter, sempre terão críticas, sempre existirão. Mas, assim, eu acho que a Renata tava falando do vídeo de boas-vindas, né, da Jory. Cara, a própria Jory falou no outro painel que se ela fizesse uma garotinha, assim, se sentir representada na tela, aquilo já valeria todo o esforço que ela tá fazendo pra gravar essa temporada. Que ela tá fazendo nesse trabalho. Porque a gente esquece que o ator, a atriz tá lá, é o trabalho deles. Eles não estão fazendo aquilo de graça. Tem todo um preparo, e tem todo um porquê, eles passam por testes, eles passam... raramente um ator é convidado, assim, diretamente pra fazer um papel. A não ser que você seja, tipo, a Meryl Streep. Mas... Mas é meio difícil, entendeu? Então, eu sei que ela era, tipo, o Chibnall já conhecia ela e tudo mais, mas durante aparentemente, o painel... Aparentemente, pelo que... Ah, desculpa, eu acabei te cortando já. Mas, assim, aparentemente o que deu a entender é que ela era a primeira opção do Chibnall, assim como o Capaldi era praticamente a única opção do Moffat na outra temporada. Quando o Matt disse que ia sair, o Capaldi era, aparentemente, a única opção do Moffat. O que eu agradeço a Moffat todos os dias por isso. Mas, fora isso, assim... Eu vou ser bem sincera, e eu acho que é uma coisa assim que eu nunca falei para ninguém. Não é que eu tinha algum problema com o doutor ser doutora, entendeu? Com o doutor ser uma mulher, mas o fato de você escolher uma pessoa, uma mulher que se encaixasse no papel, que tivesse uma aura de doutora. Eu digo que tudo tem que ter, todos os atores têm aura de doutor. Quando ela foi revelada, eu fiquei meio com o pé atrás, porque eu não sou muito fã dela em Broadchurch. E aí, o All Brilliant me pegou, aquela risada meio assim do quarto, aquela coisa meio maligna. Sim, verdade. Me dá medo, exatamente. E aí, eu assisti os 52 segundos vazados, e ela me pegou. Você está indo contra a lei. Exatamente. Você está traindo o movimento. Eu evito esses negócios. Eu assisti os 52 segundos porque eu preciso. Fico na curiosidade, mas eu evito. Não tem nada demais. São os 52 segundos que menos revelam da série, assim como o trailer não revela absolutamente nada do que vem daí da temporada. E é por isso que eu amo a BBC. Ah, e lembrando que a BBC não deu datas, por enquanto estamos gravando o podcast. É o pior. Ei, eu quero avisar meus amigos que eu vou fazer. Eu vou fazer todo mundo ouvir esse episódio, e espero que vocês estejam ouvindo, que eu já fui julgada por não saber quando que vai lançar. Ninguém, eu não vi em lugar nenhum, não me julguem, por favor. Não apareceu em lugar nenhum, a culpa não é minha, não foi falta de pesquisa. Não, a BBC ainda não deu nenhuma data, por enquanto estamos gravando, pode ser que ao longo da semana surjam datas. Eu achei que agora na Comic Con eles lançaram o trailer junto com a data, mas eu percebi que é uma coisa recorrente no ABC não dar datas em trailers. Isso não acontece só com o Doctor Who. Eu postei uns dias antes da San Diego Comic Con, eu postei no blog falando do lançamento de Shada. Eu só vi que tinha um lançamento de Shada porque um outro blog postou que ia ter o lançamento de Shada porque estava aparecendo na programação da TV a cabo lá nos Estados Unidos. Porque não tinha no site. Eu te mandei até... Então, antes, eu tinha postado antes. Isso foi isso. O que você me mandou foi no dia que saiu todo o trailer e o fuzuê todo. Eu tinha postado isso no blog umas 2 semanas antes. E então, assim, ninguém sabia, não foi anunciado. Tava aparecendo na programação da TV a cabo da galera. E o pessoal viu. Porque no site da BBC América tu não via. Aí tava no do... Ah, eu esqueci o nome das empresas de TV a cabo que apareceram. Mas tem uma que até tem aqui no Brasil. Mas estava aparecendo lá. Não. Ai, esqueci. Esqueci o nome. Mas eu coloquei lá no Obrigado pelos Peixes. Mas apareceu e eles falaram. A BBC não pronunciou falando sobre lançamento. No site da BBC não tem. No horário que foi lançado o episódio, não tem nada. Foi um dia inteiro que, acho que, se não me engano, passou Doctor Who na BBC América. Passou vários episódios. Mas aí na programação de TV a cabo tava aparecendo que era uma animação. Tava aparecendo como Doctor Who The Lost Episode. E aí tava lá falando que era uma animação e tal, não sei o que, um episódio perdido, blá blá blá. Eu falei, mano, os caras nem assim. TV a cabo tá te dando spoiler do lançamento, mas a BBC não te fala. Ah, desculpa, gente, eu tô confundindo Shada com Cidade da Morte. Nós falamos no último podcast sobre Cidade da Morte. Sim. Inclusive, é um episódio muito bom. Assisti agora que passou no Twitch, eu assisti. E eu também fiquei comentando no Twitter. Nossa, eu não consegui assistir nada do Twitch. Que episódio nada. Gostosinho. Eu consegui assistir bastante coisa, principalmente os primeiros arcos dos doutores e os arcos de regeneração. Foi muito bom. Mas voltando ao trailer, o que eu tava falando é um trailer que não mostra absolutamente nada, ele não dá nenhum spoiler. Ele dá um micro spoiler de uma participação especial de um ator, que agora eu esqueci o nome dele, mas eu já vou caçar aqui, que é numa cena que tá, eles estão com as lanternas. Isso, ó, lá no nosso site nós temos um artigo que lançamos esta semana falando sobre sete curiosidades. Vamos ver aqui o nome do ator. Ele Isso. também é de Broadchurch. Ele também é de Broadchurch. Porque no Reino Unido todo mundo faz a mesma coisa. É o Chile não levou a galinha dele. É basicamente assim. Sean Dooley. Dooley. Sean Dooley. Isso. Dooley. Isso. Ele fez Miss Fitz, Gunpowder e, óbvio, Broadchurch. Eu coloquei no Twitter hoje que o Chibnall está chamando todo mundo de Broadchurch para Doctor Who, menos o David Tennant. Aí o meu amigo Ricardo falou assim, mas espera só pela temporada que vem que você vai ver. Eu falei, eu tenho certeza que ele vai chamar o Tennant para alguma temporada dele. Eu vou falar uma coisa, eu acho que temporada que vem ele traz a Torchwood de volta, viu? A gente vai entrar nesse assunto. Mas o trailer. Cara, eu achei um trailer bem dinâmico. O vídeo de apresentação da Jodie, né? A gente tava falando do vídeo dela na Comic Con. Eu achei bem engraçadinho. Ela tentando roubar a TARDIS e lá tinha um papel escrito proibido para uso pessoal, não usar para uso pessoal, um negócio. Muito bom. E tipo, então eu vou ter que pegar um avião. Aí ela chegando na San Diego, saindo lá de Cardiff e chegando na San Diego Comic Con, perguntando pra guria que tava lá parada, então, você sabe onde que é o painel de Doctor Who? E aí... O mais legal é o cosplayer dela e, tipo, ela não reage. A guria tá de cosplay. Ela fica, tipo, eu adoro isso, mano. Isso é choque. Será que foi combinado? Será que foi espontâneo? Eu não acho que foi uma coisa espontânea, assim. Não, se fosse real, tipo, a menina... Tá muito bem chamada. Não, mas eu ainda acho que a melhor coisa que teve foi o vídeo do Bradley Walsh. Ah, ele falando, né, da doutora. Não, ele cantando o Do We Do. Ele tentando cantar o Do We Do, verdade. Bradley Walsh. Assim, é uma coisa que a gente percebe de tudo da Doctor Who, eu tô doida, da SDCC, de Doctor Who na SDCC. É um Team TARDIS muito unido. Você vê que eles se dão bem. Que eles são amigos. Bom, a Mandy Gill e a Jodie foram pro show da Beyoncé, né? Eu quero muito sair com essas gurias pra beber, mano. Imagina. BFFs. Elas estão muito BFFs, assim. O trailer já fala isso, né? Que ela chama eles pra ser os melhores amigos. Não, já eu quero ser a melhor amiga delas, pode ter certeza disso. Mas você vê assim, é um Team TARDIS muito unido. É um Team TARDIS unido, nível que me lembra Nono, Rose, Capitão Jack. Que é meu Team TARDIS favorito. Ah, o Matt Smith tinha isso também com a Amy, com o Rory. Era muito, Arthur, muito eles, da hora. Tipo, a diferença é que o Matt Smith pegava a Karen Gillan, né? Mas mesmo assim... Independente, velho. A Karen era muito amiga do Arthur. Tipo, eles viviam juntos, assim. Tu precisa ver meu grupo de amigos. Se for pensar dessa forma. Tipo, eles eram bem unidinhos também. E... Assim, o trailer teve aquela visão de... Oi, eu sou a nova doutora, você quer ser meu melhor amigo? Venha ser meu melhor amigo, por favor, assim, sabe? E as cenas mostrando um pouco das cenas do primeiro episódio, eu acho, né? Porque ela ainda tá vestida com a roupa do... A impressão que me deu foi que são cenas dos três primeiros episódios. Isso, parece que são as cenas dos três episódios. Que é o episódio pós-queda. Uhum. Até começa com ela acordando num lugar assim estranho, que acaba lembrando muito também o terceiro e o décimo segundo, acordando do nada, assim, assustados, né? E você tem depois os dois, o que aparentam ser os dois episódios gravados na África do Sul. O episódio, teoricamente, da Rosa Parks, até o Limbo Mzumba, que é aquele jornalista da BBC, pôs os estilos, né, que é sim o episódio que se passa durante os anos 50, durante durante a segregação, que é o que a gente está chamando de episódio da Rosa Parks, né? Provavelmente é um episódio centrado na história da Rosa Parks. E o outro episódio, que é aquele, que é um, tem aquele, sei lá, o que é aquilo, uma nave caída, alguma coisa assim, que seria o do, um tempo atrás, no Reddit, apareceu um cara falando que aquela coisa assim, o amigo do amigo do amigo que estava lá e viu o que, que ia ter, estava participando da gravação e meio que contou, fez uma thread no Reddit contando o que aconteceria nesse episódio. Então, mas que é um episódio que se passa aparentemente num outro planeta. Não sei se futuro, presente ou passado, mas que se passaria num outro planeta. É o que a Radio Times está apostando também, né? Que a gente, o artigo que a gente traduziu é deles, que vai ter, sim, talvez seja mesmo em outro planeta, algumas cenas desse trailer. Eles falaram da regeneração traumática, igual você tá falando também, e que a Jodie acorda todo lado, tá, igual você falou, e vai ser, cara, é só pra deixar a gente mais curioso. Eu não sei mais o que falar do trailer, é só pra gente, foram minutinhos, o João contou quanto tempo deu de trailer, né, João, tirando as coisas. Ah, desculpa, eu tava falando aqui com o microfone mutado. Tudo bem, então, eu bem nerd que sou, botei o vídeo no Premiere e contei, calculei exatamente o tempo de vídeo, né? E tem 50 segundos no YouTube, mas ele tem 29 segundos de filmagem. E, então, BBC, como eu falei no Twitter, BBC inventou o conceito de um trailer que é menor do que o teaser. Eu amo e odeio. É uma relação de amor e ódio que eu tenho com a BBC. E eu não sei se vocês repararam, assim, logo depois a BBC soltou o trailer de todos os programas de outono que vai ter, né? Então, não tem imagem nova de Doctor Who. É a imagem do teaser e a imagem do... tem um frame do teaser e tem um frame da revelação. Não tem mais imagem. Porque quando saiu o Pure Drama da última temporada, tinha umas imagens novas perdidas de Doctor Who nesse teaser do Pure Drama, né? Do que vem no segundo semestre. Esse não tem absolutamente nenhum. Acho que é até bom para não entregar muita coisa, né? Pra gente. A gente fica na ansiedade, fica esperando um monte de coisa, porque é o que acaba meio que estragando pra filme, por exemplo. No filme, às vezes, no né, Marvel? No trailer, né? DC, que põe as melhores partes no trailer. Eu acho que vezes, a Marvel é pior. É, cara, é difícil. O trailer normalmente entrega muita coisa, então você já vai esperando aquela cena, aquele momento, aquela piada, meio que acaba que acertando, que tudo bem que 30 segundos, entendeu? Não é nada. Mas acho que isso acaba ajudando até, acho que isso acaba sendo uma coisa boa nesse caso. É exatamente a zoadinha que o Chibnall dá lá no painel de Doctor Who, né? Falando dos trailers que contam o final dos filmes. E ele tá empenhado, justamente o discurso dele é o que eu acho muito importante para alguém que produz televisão, mais ainda do que quem faz cinema, porque ele fala como ele quer que todo mundo receba as coisas ao mesmo tempo, para que as pessoas conversem sobre as coisas e debatam e realmente conheçam. Ele fala da acessibilidade ao conteúdo, né? Só da gente ter um cara pensando nisso, eu já acho ótimo. Assim, porque a BBC, nos últimos anos, ela foi craque em acabou o episódio, postar uma imagem reveladora assim nas redes sociais, como se todo mundo já tivesse visto. E aí a gente fica, pô, calma aí, BBC. E já sabe também que a galera não perdoa, né? Pois é. Então, e assim, eu acho que... se os fãs já são ansiosos pra dar spoiler, pô, a emissora tem que ser muito mais cuidadosa. E eu acho que eles aprenderam muito também com o que aconteceu o ano passado, com a revelação do mestre do John Sim voltando, enfiada no meio do trailer do episódio. Com certeza. Prejudicou bastante, né? Se a gente não soubesse, seria outra experiência. Entendeu? Eu acho que aquilo foi um tiro no pé do Moffat. E, nossa... E assim, a gente continua assistindo, a revelação dele no final é sensacional, mas assim, se a gente não soubesse que ele tava voltando, seria melhor ainda. Uhum. Foi o último capítulo, foi o último episódio do Moffat, a gente chega uma hora que meio que ignora, né? Tipo, o cara tá indo embora. Agora nem não, que... Não, mas coitado. Já deu a hora dele, cara, já tá bom, já. Se ele voltasse... Eu ficaria feliz. Ele ia sair junto com o Matt, mas aí a BBC segurou ele pra mais umas temporadas. Pô, saudade de Sherlock. Põe ele pra fazer Sherlock. Sherlock. Pode esquecer Sherlock. Eu sei que eu nunca vou esquecer. Descanse em paz. Eu sei que morreu, mas eu não quero lidar com isso. Vem aí Drácula pra matar a saudade dele e do Gates. Deus livre do Gates, senhor. Graças a Deus o Gates não vai escrever nada mais na temporada. Ah, Jesus, existe esperança. Gates agora tá fazendo cinema, né? O que ele tá fazendo aí? Nem sei. Vai ter um filme agora com ele. Maluco. Do Ursinho Puff. Ele é muito bom, ator. Mas ele não pode escrever pra Doctor Who. Vou ver o Ursinho Puff. Ele tá no filme do Ursinho Puff e o Capaldi faz a voz do Abel, do Coelho. Que bonito. É, exatamente. Fico feliz. Força ao ícone no futuro da carreira. Ai, que não volte para Dr. Who, beijo. Mas ainda voltando... voltando no trailer, assim, eu achei sensacional, porque é um trailer que não mostra absolutamente nada. Ele mostra os companions, ele mostra e não mostra absolutamente nada. E falando da cena vazada, mesmo assim, ela também não mostra absolutamente nada. Nada. Ela não dá spoiler de absolutamente nada. Que bom, né? Que bom. Pra mim, a melhor coisa do trailer foi a fada de ouro com o sotaque dela, que eu acho incrível. Ai, ela é muito maravilhosa. Que eu fico repetindo aquilo. Eu ouvi uma entrevista com o Tenet e ele falou que até hoje ele não sabe por que ele não deixou o sotaque dele na série. Ele não tem certeza, ele não sabe por que ele manteve um sotaque mais britânico, assim. Ele não sabe por que... Mais inglês, né, no caso. Ele não sabe por que ele não manteve o sotaque original dele, assim. Acabou dele, na real, é o escocês, né? É! E é bem difícil de entender, ia dar mó trabalho. Mas... pra quem quiser... E teria sido muito legal. Sim, a Karen não segurou muito o sotaque dela, né? Ela tem uma boa dicção e tudo mais, mas ela, às vezes ela falava um pouco... Mas... Então, mas não é algo exigido dele, sabe? Ele mesmo falou no... Que até foi num podcast, tem um podcast que é bem famosinho, assim, que é de entrevistas em geral. Então, o cara entrevista muita gente famosa, e aí o Tenet falou, ninguém exigiu que eu fizesse um sotaque mais pro inglês. Ninguém falou mesmo. Ninguém falou, não é pra você fazer sotaque escocês. Eu comecei a falar assim e ficou todas as temporadas que eu fiz com esse sotaque, ficou por isso mesmo. Abrindo um parênteses pro Tennant, a Georgia Tennant virou digital influencer agora, né? Ai, lindíssima. Eu já falei que eu não sei quem eu amo mais, se a Georgia ou se o David. Ela virou digital influencer total, daqui eu tô só no aguardo de começar os links. Ai, gente, eu fiz uma conexão muito louca, que eu não sabia que existia, e eu li na biografia do Douglas Adams. Muito maravilhosa. Tipo... A mãe da Georgia, é Georgia, né, que fala? É, Georgia. Da Georgia. A mãe dela de fez a série de TV do Guia do Mochileiro das Galáxias. E o pai dela também fez. Eles fizeram juntos a série de TV do Guia. Foi. Eu amo essa série. Que vontade de rever. Maravilhoso, assim. Porque até então eu sabia que ele tinha feito. Mas eu não lembrava que era a mãe dela. Que tinha feito a trilha ainda por cima. Tipo, o papel principal, sabe? Que... Que é assim, era pra ser da mulher que fez a voz, né? O Douglas Adams até queria que fosse a mulher que fez a voz no, na série de rádio, mas eles queriam a aparência diferente. É engraçado que tem aquela piada, né? Que só tem 15 atores no Reino Unido que reversa fazer tudo. Mas aí a gente pode ir além e falar que, na verdade, só tem duas famílias que vão revisando. E o pior é que a mãe dela é americana, né? É. Ficou mais louco, tá ligado? Mas todo mundo faz tudo. É. Bom, inclusive, abrindo outro parênteses, tá? A gente tava falando de sotaque. E o Matt Smith tá num filme aí, falou, fazendo sotaque americano, né? Eu acho um pecado. É tipo o Benedito. O sotaque da Karen Gillan em Guardiões da Galáxia. O Benedito e Doutor Estranho. Muito triste. O Martin Freeman. Nossa. Por quê? Deixa os caras, meu. Que saco. Ou escala um ator americano pra fazer o papel, mas não tira o sotaque. Por isso que eu não tenho problema com o David fazendo o Kilgrave. Porque o sotaque dele tá lá. Ai, tá tão gostosinho. Exato. O sotaque dele. Não, o engraçado é que pra não, vilão, é, né, meu bem. O engraçado é que pra vilão, a Inglaterra, Hollywood prefere inglês. O inglês britânico. Sim. Você pode ver toda a animação da Disney, da Pixar, se tem um vilão, o sotaque dele é inglês britânico. É, ou aquele cara mais excêntrico, né, o cara. É, ou ele é um aparentemente, algum todo vilão carregado. Aparentemente todo vilão é muito bem articulado. É, vai saber. Pra quem quiser ouvir o sotaque original do David Tennant, assista DuckTales, onde ele faz as tinhas. Aí é o sotaque dele real. Assim. E é uma coisa assim, simplesmente fabulosa. Até porque o personagem mesmo é escocês. Ele é o primeiro escocês a fazer o Tipatinhas. O que é irônico também. Não, fala, Joe! Não, ele faz várias animações, né? Ele sempre em animação manda muito bem o Tennant. Ele tem um Emmy pela pelo voice acting. Pelo voice acting dele no Star Wars, no Rebels. Da hora. Anyway, esse podcast não é sobre Tenan, graças a Deus. Voltando a Jodie Whittaker, que é a doutora que importa no momento. Desculpa cortar você. Que mulher. Mas assim, o sotaque da Jodie, ela falou que ela vai manter normal, como a gente pode ouvir em poucos segundos no trailer. This is gonna be fun. E o sotaque dela é aquilo. Eu tava ouvindo os painéis e o sotaque dela é aquilo. É desse jeito, é ela falando e tudo. Gosto. Isso. E é muito engraçado ela nos painéis, porque ela para pra pensar antes de falar. É a primeira vez que eu vejo alguém, assim, articulando a resposta primeiro na cabeça, assim. Porque tem muita gente que já vai respondendo logo de cara. Ela não, ela para, ela pensa, ela olha, ela... Então, acho que assim. Ela é até porque muito... o chip não deve ter... feito uma lavagem cerebral neles pra impedir qualquer tipo de spoiler, né? Tem muito também a questão de que a Jodie acaba caindo pra ela muita pergunta mais complexa, né? Que ela sendo a primeira mulher, ela acaba recebendo perguntas sobre feminismo, sobre representatividade, que são coisas que você precisa pensar, você precisa ter um cuidado para falar sobre essas questões, que sempre é importante, né? Porque, sim, né? A pergunta, pelas coisas que eu tava lendo, a pergunta que ela mais, uma das perguntas que ela mais respondeu é: o que significa ser a primeira mulher interpretando o papel? Eu devia ter treinado essa resposta antes, porque era uma pergunta muito provável que teriam feito. É isso aí, se vocês lerem ou ouvirem essa pergunta. Ou verem as entrevistas no YouTube do painel e depois as entrevistas pós-painel que ela foi fazendo para os outros jornais e sites, etc. É a pergunta que mais vai rolar. E no painel ela falou, né, que para ela é super importante e que ela não vai estar interpretando, uma mulher, necessariamente. Ela está interpretando um alienígena. E, tipo, é uma coisa que não tem barreira, não tem um padrão. Tipo, como eu vou interpretar um alienígena? Então, É o que tá na capa da Radio Times, né? Tipo, eu vou fazer do meu jeito. Ela, é o que ela tá afirmando, o que ela tá deixando claro. Tipo, ela não vai... Não, ela falou que, tipo... eu tenho que parar de falar, tipo... Ela não falou, ela falou que não vai preencher, que um herói, ou uma heroína, no caso, agora, não precisa preencher todos os padrõezinhos, assim, que Hollywood criou na nossa cabeça ao longo das décadas, né? 2018, e com o movimento Me Too e Time's Up, e tem surgido fortemente, principalmente desde o ano retrasado, ano passado. É, e no painel que ela tava do... da Entertainment, da EW, não vou falar Entertainment, que eu não sei. É, foi algo que as gurias que estavam no painel também falaram bastante, que chega desse negócio de ser uma mulher ter que ser uma barreira, entendeu? Tem que interpretar uma mulher. Não tem uma caixinha que você tem que preencher. A guria de Agents of S.H.I.E.L.D., a Chloe Bennett, né, tava com ela no painel também, e falou algo assim que... É, em Agents of S.H.I.E.L.D. ela é uma super-heroína, né? É, e ela salva o pessoal, e ela não é só aquela pessoa que, vou sair destruindo tudo, né? Que o personagem dela é a Quake, se eu não me engano, e cria terremotos e tal. Isso. Ela não é uma personagem que tá ali só pra destruir as coisas, não. Ela tem várias camadas, né? E as outras gurias falaram que também é importante... mostrar que uma mulher na TV, no cinema, tem várias camadas, que ela não tá ali só pra preencher uma cota, digamos assim. E ela tá ali pra ser importante, que ela pode ser a principal da trama. A trama pode girar ao redor dela. E a menina também... Eu tô falando muito do painel, porque eu achei esse painel sensacional, desculpa, gente. Uhum. E a gente tá falando de uma mulher, e é óbvio que vai surgir sobre o feminismo, igual o João falou. E a guria de Riverdale, série da CW, se não me engano, a Camila Mendes, ela é brasileira, descobri hoje no painel também. Ela falando que em Riverdale ela é uma das principais, e ela é a melhor amiga de outra atriz que é a principal também. E elas acabaram virando amigas na vida real. E que ela recebeu um conselho de uma das atrizes mais veteranas, digamos assim, que não era pra ela se jogar, é que a mídia e os fãs vão tentar jogar você contra elas, umas contra as outras, né? Tipo, não tem que ser assim mais, não precisa ser assim. Aí elas viraram super amigas e ela falou que graças que por enquanto na storyline delas, assim, elas não ficam se jogando uma contra a outra. Elas têm uma história individual e a vida delas não gira em torno de eu tenho que me apaixonar pelo homem forte, alto, branco, hétero da série, entendeu? E eu acho que Doctor Who já... O próprio Chris Chibnall falou que se não tivesse escalado uma mulher, a série ia ficar muito, muito no passado, assim... passado não, ia ficar muito, como fala, antiquada. É o que o... Já era hora. É o que o Eckley fala até numa entrevista falando sobre a Jodie, naquele programa, acho que foi no Lorraine, ele falando que Dr. Who já teve a sua cota de homens brancos e magrelos, e que estava na hora de vir mesmo uma mulher e mudar a coisa. E a entrevista também da Mandy e do Dawson, eles falam bastante de representatividade. Muita gente acha que representatividade é besteira. Muita gente que eu digo, vocês sabem, né, quem são, muita gente, né? Que é besteira, blá blá blá, mas não é. O Dawson até fala aqui na entrevista que ele deu pro Radio Times que ele assistia O Maluco no Pedaço. Porque ele tem nossa idade, não sei quantos anos vocês têm. Não, ele faz aniversário hoje, dia 23, ele faz 26. Isso, ele tem minha idade, olha, mais velho, só de... Então, eu sou mais velho. Sou bem mais velha que vocês, então... Tipo, coisas que eu assisto, assim, eu acho que todo mundo assistiu. Ele falou que ele assistiu O Maluco no Pedaço e eu, A Patrulha das Crianças. Que era a única hora, assim, que ele assistia TV e falou assim, eu posso fazer aquilo ali também, tipo... se identificando com o que estava acontecendo, porque ao redor dele as coisas eram daquele jeito na televisão. E a Mandy falando que quando ela era menor, ela não via muitas bonecas, igual ela. Eu ia falar essa entrevista e ela falando que a sobrinha dela hoje em dia tem uma boneca, que eles falam marrom, né? Mas uma boneca morena, com a pele mais escura. A entrevista estendida da Radio Times, da Mandy, eu li hoje, também está muito boa. Tem a questão da representatividade também. No dia do painel, na quinta-feira, teve um cara que postou um texto, e eu achei o texto sensacional, que era assim, porque isso não existia antes em Doctor Who. E aí ele vai, desde An Unearthly Child, ele vai postando, assim, arco por arco, o que cada arco significava e o que cada arco dizia, e de arco e de personagem e tudo, e mostrando que Doctor Who é uma série que briga com o sistema, que tem um discurso de bater no sistema e de ser contra o status quo das coisas desde 1963. E que você que acha que não é assim, tá vendo a série errada. E esse texto é sensacional. Eu comentei isso quando o pessoal começou a reclamar que nas últimas temporadas com Capaldi, porque fica... agora tem que... Agora tudo tem que ficar falando de minoria e não sei o quê. O povo meio que criticando isso, o povo que vai contra esse tipo de pensamento de que tem que ter representatividade. Aí eu lembro até que eu falei, gente, se vocês acham que o Dr. Who tá tendo isso agora, vocês estão assistindo a série do jeito errado. Vai pesquisar e vai ver como era na série clássica. Você vai ver esses detalhes, você vai ver esse tipo de coisa desde lá do começo, desde os anos 60. O fato de ter sido uma mulher produtora já representa muito na história da série. Muito mesmo. Primeiro diretor, um indiano gay. Sabe, é um negócio sensacional. O que vai mudar, o fato de ser uma doutora agora já é uma mudança. Vai mudar principalmente a partir da hora que tiver tanto homem ou quanto mulher negro fazendo um doutor ou uma doutora. Porque a gente realmente... Não é que a gente esteja cansado, porque a gente gosta, a gente gostou muito dos atores, eles interpretaram muito bem, gosto muito do Tennant, do Matt Smith, por aí vai. Mas não tem um ator negro que fez. A ideia de ser homossexual ou não, independente, porque sempre batem nessa tecla, eu acho que é assim, é interessante, mas isso acho que não influencia no caso do personagem em si. Até porque a gente tá vendo muito ator e muita atriz gay fazendo papéis importantes, e a gente dá graças a Deus por isso, que realmente o preconceito é um negócio que não tá afetando tanto, ainda existe, infelizmente, mas tá sendo importante o fato de ser um bom ator ou uma boa atriz. Então a gente vai ver que realmente isso tá sendo colocado em prática, principalmente em Doctor Who, quando os atores principais começar a ser realmente diversificado. Mudar do padrãozinho branco, né? Exatamente. Independente de ser mulher ou homem, mudar o padrãozinho branco. Porque eu vi até que teve uma galera que falou, legal, é uma mulher, mas é mais uma pessoa branca, tipo, loira. É mais um showrunner branco homem também. Né? Então... Assim. Eu entendo a reclamação, mas assim, eu penso, mas ter mulher... Ser uma mulher já é o primeiro passo. Sabe, os caras já estão indo nesse caminho. Isso já faz... Já abriu muitas portas, assim. Já exatamente. Muitas portas. E, igual a Mar falou, realmente, é só o começo. Demorou milhões de anos, demorou, infelizmente. Mas, se você assistir a clássica, igual você estava falando, agora que eu estava acompanhando melhor no Twitch, e dá para você perceber a evolução das próprias Companions, não só do Doctor, do Doutor. Você vai vendo que vai chegando nos anos 80, né, que teve a revolução do feminismo e tudo mais, que as companions vão dando uma mudada também. Elas não são mais aquelas companionzinhas frágeis, que gritam, eu preciso de socorro, eu sou frágil, socorro, help. Mas você já tem isso antes, até. Eu acho a Bárbara uma mulher muito à frente do seu tempo. Mas eu digo, mas a se você for prestando atenção, isso vai mudando com o tempo, sabe? As coisas vão ficando melhor. A Sarah Jane, as últimas companions, assim, são as companions da série clássica da TV. Deixa eu falar assim, porque tivemos problemas. Fomos acusados de não falar dos áudios da, dos áudios da Big Finish. Estamos como se nós ignorássemos isso, mas deixa pra lá. Eu só vou falar uma coisa. A Big Finish tem a melhor companion do Doctor, que é a doutora Livschenka. E eu não falo mais nada. Não, mas é que falando da série pra TV, né, que é o que tem mais alcance. Que é o grosso, público. Não é todo mundo que tem acesso ao universo expandido. Exatamente, nem todo mundo nasceu. Tem o problema do universo expandido, ser só inglês, tudo isso e tal. Isso daí a gente entende, mas assim, pra quem tem oportunidade, manja de inglês, tem um listening maravilhoso, por favor, áudios do oitavo doutor, procure por Livschenka. Fica a dica aí. Então, e Renato, eu te cortei, você estava falando das doutores, das companheiras da classe. Não, então, eu estava falando, você pega a Sarah Jane, ela já era feminista, você tem a Bárbara, que era uma mulher à frente do seu tempo, você vê que ela é uma professora solteira, ela já não é novinha, ela já está batendo ali nos seus 30 anos, que para os anos 60, uma mulher de 30 anos solteira era um abuso. Eu tenho quase 40 e não quero me casar, e hoje em dia estamos no século 21 e tem gente que ainda acha isso um absurdo. Mas você tem a Joe Grant, você tem a própria Sarah Jane, bom, a Ace, que Women Who Kick Ass, né? Você tem muitas companions boas. Tem as companions gritadeiras, mas eu acho que eu acho que até o papel da companion às vezes é muito mais da companion ou do companion, ou vamos fazer como o Chibnall agora quer, os amigos do doutor. Isso, falaram bem disso, né? Então, são os friends, são, né? Amigos, são os amigos são do doutor. Eles têm papel, o papel de amigo do doutor. Ele é, às vezes, até mais importante do que o próprio doutor. E a gente deixa isso, às vezes, meio relegado a segundo plano, o papel do companion. João, algum comentário a respeito? Então, é muito bom ouvir vocês conversando sobre representatividade, porque, assim, eu escrevi 120 páginas sobre isso. Meu TCC é basicamente representatividade, então eu passo um bom tempo falando sobre as questões e como ele é discutido hoje em dia. Então a gente está chegando num momento que eu não preciso falar mais que, assim, a representatividade é uma pauta das pessoas, porque isso está cada vez mais naturalizado entre a gente. E eu acho que vai chegar num ponto em que a gente não vai mais precisar falar dessas questões. Mas nesse primeiro momento é importante a gente verbalizar tudo isso, e é bom ver que a série ela vai trazer. Bom, isso é, por enquanto, parte em expectativa, parte baseado no que a gente ouviu, né? Trazer uma doutora que tenha sua feminilidade naturalizada, né? Não seja uma coisa tipo excêntrica. Mas mesmo assim, trazer as questões de gênero na narrativa, né? E o Chibnall conversando, né? A Jolene, ela meio que falou, né? Que alguns momentos, os episódios, eles vão gerar dinâmicas que o fato das pessoas estarem dialogando ali com a mulher vai fazer diferença na resposta que essa pessoa vai ter. Então a gente vai ter, aparentemente a gente vai ter isso na série, né? Como vai ser diferente o tratamento das pessoas para uma doutora. E, pô, isso é incrível, eu acho, assim, para a gente se conscientizar muitas vezes de questões e também problematizar mesmo, às vezes, algumas ações que a gente tem, porque, assim, não só a representatividade ela é um passo de cada vez, né? Vocês falaram, né? Abre uma porta para depois abrir outra porta. Mas também é uma questão da gente ir aprendendo aos poucos também, porque, cara, o cinema e a TV, ela tá muito ensinando a gente, né? E a gente precisa aprender. E é legal pensar nas positividades da representatividade, mas também pensar no futuro, sabe? O que a gente falta ainda? Como o showrunner ainda é um homem. A gente teve. A série nasceu de uma produtora. Mas a gente tá desde quanto tempo, assim, só com produtores homens? Produtores que eu falo, o showrunner, no caso. Muito tempo. Acho pois é, então assim, vamos torcer por cada vez mais isso evoluir, mas não só no que a gente vê na tela, mas também quem tá fazendo. E, assim, esses painéis são muito bons porque a gente vê ali. Os caras dão a tapa na cara, dão a cara para bater, né? Somos nós que estamos produzindo isso aqui. E a gente cada vez mais pensa nessas pessoas que estão produzindo. Então, pô, não é só quem tá na tela que importa. Todo mundo que tá ali importa. Então, cara, que cada vez mais vozes tragam suas novas ideias e suas vivências, né? Porque cada vivência é um novo mundo pra gente de explorar aqui. Sim, a gente tem 53 anos de série que foram produzidas por certos tipos de pessoas, mas a gente pode ter, assim, mais 50 anos na frente com novas experiências. E, assim, a série tem todo esse potencial maravilhoso da gente conhecer toda a humanidade. Boa. Eu quero fazer um comentário sobre o que você falou da questão do cinema. Assim, claro, eu não vou criticar e não vou opinar tanto, porque não sou eu que estudo o negócio. É você, no caso. Mas eu penso assim, chegou um momento, no caso da TV, chegou aquele momento que eles pararam e pensaram, não, a gente tem que se adaptar. É que o problema, a gente sabe que existe muita gente que ainda critica isso e que acha que é todo vitimismo e mimimi e acha que isso não tem que existir. A TV e o cinema estão mostrando, ó, tem que ter, a gente tá fazendo, mas é porque eles estão se adaptando, porque as pessoas estão falando, olha, já deu daquela mesmice, já deu de ser só isso, e eles, chegou o momento que eles tinham que se adequar. Então acho que acaba meio que sendo o contrário, a gente que tá influenciando a TV e o cinema a produzir esse tipo de coisa. O que acaba, às vezes, fazendo os caras irem... Alguns, não tô colocando Dr. Who nesse balaio, mas alguns irem até longe demais e falar, não, calma, vocês estão forçando, dá pra ver que vocês estão fazendo isso só pra ganhar dinheiro. Dr. Who, querendo ou não, eles já têm uma abordagem há muito tempo nessas questões e agora estão mudando as coisas um pouco, mas a gente sabe que a abordagem deles, questão de roteiro, questão de história, vai ser o mesmo estilo. Vai ser algo que a gente sabe que Doctor Who fala sobre. E fala sem medo e critica. Eles só estão realmente mudando algumas coisas que já poderiam ter sido mudadas. E algo que não mudou ainda, que foi falado. O showrunner continua sendo um homem há um bom tempo. Mas acho que a gente acaba influenciando, né? Total, acho que você falou perfeitamente, assim, complementou bem, porque eu tava falando mesmo do caráter da série como uma algo capaz, da série ou dos filmes, como capazes de ensinar a gente, mas claro que isso parte das pessoas que lutaram anos e anos e anos para ganhar espaço e lutar contra um apagamento que é absurdo, e com certeza, assim, a gente não existe essa ideia de que os produtores são benevolentes e agora querem ouvir as pessoas. Não, essas pessoas têm todo o mérito de ter chegado onde chegaram e ter feito suas vozes serem ouvidas. Sem contar que provavelmente uma coisa deve acontecer, porque assim, a série vai abordar essa coisa de que o tratamento vai ser diferente porque é uma mulher. Óbvio, a gente sabe que isso é óbvio. Vai ser diferente a forma como vão falar com ela, a forma como vão conversar com ela. Isso vai acontecer e vai ter gente que vai achar exagerado. E nós, e eu acho que falo pelas meninas também, nós vamos nos sentir representadas no sentido que, pô, quando eu falo isso, realmente é isso que acontece. É essa a reação que as pessoas têm. E vai ter gente que vai achar isso exagerado. Vai ter gente que vai falar, não. Ai, porque estão exagerando. Ai, porque já estão fazendo. Ah, já estão fazendo mimimi na série. Não. Vão mostrar coisas que realmente acontecem no dia a dia. Vai aparecer alguma mina ou outra e vai falar, ah, isso nunca aconteceu comigo? Parabéns. tá de parabéns, você, que você, né, deu sorte na vida. Muito. Mas não quer dizer que seja, que seja uma regra. Tem muita coisa que eu vejo e acontecer com outras mulheres que nunca aconteceu comigo. Não quer dizer que seja uma regra. Quer dizer que eu dei sorte. É. Exatamente. Voltando, e aí eu queria até ter uma pergunta aqui que eu tava pensando, assim, quando ela falou, porque vão colocar a doutora numa situação que vão diferente por ser mulher, para aí alguém que já cruzou com o doutor antes quando ele era homem? Acho que não, porque uma das coisas que a gente tinha que comentar também, meu Deus, esqueci o nome dele. Tibrão. Primeiro que o Tibrão falou que vai ser tudo novo para a nova doutora. Então, porque a questão do All New tem também uma questão gramatical. Porque All New com IVA inéditos não quer dizer que é tudo novo mesmo. Mas pelas entrevistas que ele tava dando, eu acho que ele falou assim que quer que quem nunca assistiu Doctor Who consiga assistir essa temporada. Normalmente. Mas normalmente a primeira temporada é. Primeira temporada do Doutor Novo é algo novo. E depois vai colocando coisa antiga nas outras. Exatamente. Mas ele mesmo fala assim, que quem já é fã vai perceber as coisinhas, os pequenos detalhes que vão estar lá jogados, inclusive o trailer, que é ela olhando pelo flapzinho da onde põe a correspondência, né? Que é muito parecida com a do Nono olhando em Rose pelo buraquinho do gato, né? Sempre vai ter, é óbvio que vai ter as referências para os fãs antigos, os easter eggs para... mas isso lembra a tal doutora, aquilo ali de tal doutora, a roupa... Isso sempre tem, né? Falas, sempre vai ter. Eu particularmente quero tudo novo mesmo, eu acho que já tá na hora de dar uma segurada em muitas coisas, em muitos monstros, muitos vilões, tipo Daleks, que foram... Essa temporada não teremos Daleks? Saudades. E tem sempre aqueles pra exagerar, né? Pessoal, manchetes falando... Diga adeus aos Daleks. Nossa, também bite, não, né, galera? Calma. Gente, se acalmem, que os Daleks um dia vão voltar. Tu acha que a gente não vai querer ver a reação dos Daleks com ela? Óbvio que a gente quer. Sim. Ele só vai segurar, claro. Porque foi bastante usado pelo Moffat, foi bastante usado pelo Russell T. Davis. Faz tempo que a gente não vê uma história de Dalek realmente boa. Também. A clássica é cheia de história de Daleks, pelo amor de Deus. O capau de dentro de um Dalek é da hora. Terceiro doutor, loucamente, Daleks. Quando tiver com saudade de Dalek, já sabe onde procurar. Série clássica. E também é óbvio que eu quero ver o mestre ou a Missy. Eu queria muito que se regenerasse como uma mulher de novo, porque eu queria muito ver a dinâmica de duas mulheres, assim. Ia ser maravilhoso. Que são amigas. E frenemies. Não são, sabe? Sem precisar ficar uma comparando com a outra, sabe? A dinâmica. Eu queria muito essa dinâmica de duas mulheres nos papéis mais icônicos, assim, de Doctor Who. Eu acho que eu ia ter um ataque de alegria se isso acontecesse. Fica a dica aí, Chris, se você estiver vendo o nosso podcast. Mas eu acho que a Michelle Gomez marcou tanto como a Missy. Nossa, eu acho melhor deixar tão pouco de molho o personagem. Não, sim, mas eu sei que essa primeira temporada vai ser bem lightzinha e tal, em questões de personagens clássicos. Tudo pra apresentar. Apresenta a doutora, apresenta os amigos, apresenta a história. Essa décima temporada vai ser tudo de apresentação. Décima primeira. Eu confundo décima primeira temporada com décimo primeiro doutor. Aí eu leio, lembrar na minha cabeça que o Matt Smith foi o décimo primeiro, daí eu lembro, não, é muito número, é décima primeira temporada e décimo terceiro doutor. É, muito. Ai, gente, eu sou de humanas. Eu vou fazer as tagzinhas lá no site. Não, mas peraí, não é décima primeira temporada. Cara, primeira temporada. Vocês têm alguma teoria sobre o que vem pela frente na 11ª temporada? Zero. só. Eu nem pensei em nada. Tô confiando no que o Chibnall e eles falaram. Eu sempre gosto da surpresa. Eu também. Apesar eu de quero mais referências ao guia, que elas vêm chatas. só pra não perder o costume que praticamente toda temporada, ou pelo menos todo doutor, tem alguma referência. Vamos esperar que o Chibnall não tenha também, né? Quem sabe? Acaba sendo. Eu posso deixar privado e depois vocês me cobrem no final, lá pra outubro. Pode ficar. Isso vontade. É uma teoria desde antes até. E o teaser acabou me puxando um pouco para essa teoria. A minha teoria é alguém mexendo com o tempo. E a doutora tendo que voltar, e voltar, e voltar, e consertar isso. Algo tipo Madeline Monk. Não necessariamente o Madeline Monk, mas algo do tipo. Alguém que mexe com o tempo, que mexe com pequenos fatos históricos que deveriam... Eu tirei muito isso também do episódio da Rosa Parks. Eu não vejo aliens no episódio da Rosa Parks. Mas eu vejo o tempo sendo mudado e ela ou não pegando o ônibus. E tem um easter eggzinho na foto do Graham que mostra que o horário do quando ele está lendo o jornal, está escrito assim, mudança no horário dos ônibus. Alguém ou alguma entidade mexendo com o tempo. Ia ser massa se vilão. Eu gosto dessa teoria. No trailer ela fala New Times, né? New Times talvez traz essa ideia de tempos assim que foram alterados. Os episódios que mexem mais com o tempo do que questão alienígena em si são extremamente interessantes. Então é legal trazer isso para essas temporadas novas. Para essa. Vocês que estão acompanhando mais aí bastidores, aparentemente essa série vai trabalhar bastante com arco de temporada ou episódios muito fechados? Não, os episódios são fechados, não tem two-parter, mas tem o que eles chamam lá de arco, aqui a gente chama de plot, né? Não vai ter two-parter, não vai ter three-parter, todos os episódios são isolados, começo, meio e fim, mas existe uma história. Não quer dizer que é pra ficar pulando episódio, galera. É. Óbvio que não. Assiste tudo. Pelo amor de Deus. Mas existe um arco, existe a história, porque existe o fio condutor. Ligando a galera tem uma mania de pular e às vezes, eu não gostei disso, eu achei fraco, vou pular. Não pula. Não existe pular episódio ou temporada em Doctor Também Who. Não tem essa de pular não. Doutor, não. Não existe isso, nome. Nada. Não. Muito menos pular do Doutor, pelo amor de Deus. Você perde três temporadas. De escrever, de escalar elenco, de escalar diretor, de fazer uma leitura prévia do bagulho, e de fazer mesa de aquelas retable. E teve um trabalho de deslocar toda uma equipe pra filmar e pra editar. Não, vou pular o episódio, porque é irrelevante. Meu filho, pode ser nunca ruim, pode ser horroroso, pode ser episódio do... Marquês. Do Mark Gates, você tem que assistir uma vez, não precisa assistir mais de duas. Assiste uma vez só, assistiu, passou, foi livre. Até hoje. Entendeu? É igual a Love and Monsters, gente... você tem que ver pra poder falar mal. Até isso, hoje tem gente falar mal que. Com propriedade. A gente fala mal do Gates porque a gente tem propriedade, porque a gente já assistiu os episódios dele. Até hoje tem gente que critica a temporada do Eccleston. Eu falei, gente, alguns dos melhores episódios estão nessa temporada. Por mais que sejam de baixo orçamento. E tem o Capitão Jack. Você conhece o Capitão Jack? Ah, falando nisso, tá passando Torchwood no Twitch todo domingo. Verdade. Passou, já acho que vai passar agora Children of Earth, é isso? Terceira temporada. Children of the Earth. Pra quem tá com saudade do Capaldi, pode assistir de boa. Ele tá lá de John Frobisher. Que eu acho um papel sensacional. E se você tem curiosidade, eu acho que lá no Universo Who nós temos as temporadas de Torchwood também. Que vai ter nova temporada em áudios. A Big Finish vai fazer uma nova temporada em áudio, né? Já teve, já saiu tudo. Já saiu tudo? Já. Exatamente, fica a dica aí pra você também. Eu não sei quando vai ser esse podcast, mas estava passando no tweet. E foi uma das informações que eu tive só porque eu vi um tweet da Digital Spy falando: ah, vai passar Torchwood no tweet amanhã. Aí eu falei, mas gente, nem a BBC falou disso. A BBC deu, tipo, zero importância pro negócio. Mas é isso aí. Aí você sabe como eu me sinto com o guia. Que vez ou outra eu vejo coisa nova e ninguém tá anunciando. Eu só vejo que tem coisa nova, por quê? Porque eu tenho os contatos. Porque eu falo com o produtor da rádio BBC. Porque eu falo com o pessoal de grupo. Porque vê anúncio, não vê nada. É assim, essa é a vida, esse é meu clube. Mas eu quero fazer uma crítica dessas coisas novas de Doctor Who e o teaser. Pode falar. A Sonic eu achei feia. Eu ia perguntar o que vocês acharam então, da nova Sonic Screwdriver. Eu posso, ó, eu tô falando isso nesse episódio aqui e eu posso mudar de ideia no meio da série. No meio da temporada. Isso claro pode acontecer. Pode, mas eu só imaginei um Vogon segurando aquilo. De feio que eu achei. Eu achei muito alienígena. Ela é uma coisa muito mais então... alienígena. Não é nada brinquedinho pra criança igual é a do 11º. Eu nem lembro da do 12º, porque ele usou tanto o óculos sônico que... Ah, é bonita. Décimo segundo até que é bonita. Gente, eu acho legal. Convenhamos. A Sonic dela parece um dildo, vai. Sim, total. Parece um vibrador. Mas que pergunta, vai ter uma luz. Uma pergunta que o João fez pra gente. Ela gira, tá? Não, pera aí. Uma pergunta que o João trouxe pra gente no grupo lá do... Foi você, né, João? Foi. Vocês estão falando isso só porque ela tá na mão de uma mulher ou vocês falariam isso se ela estivesse na mão de um homem? Se ela estivesse na mão de um homem, eu falaria a mesma coisa. Ela é feia. Tá bom. Eu ia já perguntar se seria um doutor que curte, né? Se fosse na mão de um homem. Porque assim, eu já tirava sarro do fato da Sonic levantar, né? Eu falava, aquilo lá é aquela muito coisa. Também. Isso aí é muito. Assim, as Sonic são legais, tá? Eu tenho a do 10º. É divertido, mas é muito tipo. Deixa eu mostrar aqui que ela Sonic, levanta. As Sonic são muito fálicas. Então, e aí a dela é tortinha e é feia e cara, eu joguei essa de que era de um Vogon no grupo do guia, aí teve comentário disso, da questão de nossa, mas parece outra coisa, não sei o que, e brincando, aí teve uma das pessoas lá que entrou nessa de que é bem alienígena e ele começou a pegar referências de Star Trek, começou a pegar várias outras referências similares. E realmente parece, mas é feio. É. Não deixa de ser feio. A gente tá acostumado naquele negócio mais a referência, babadinho, né? É, a referência é interessante, sabe? A ideia é interessante, é bem ficção científica, mas é feio. E acho que o melhor exemplo que eu já vi que o pessoal deu lá foi: parece um arenque. Acho que é arenque o nome, se eu não me engano, que é aquele peixinho que é quase uma sardinha, porque ele é pequeno, com uma luzinha na boca. E aí eu olhei aquilo e falei, o pior que parece mesmo, cara. Eu acho assim, o produtor executivo da série, o novo produtor, falou assim, eu quero muito que vocês vejam como ela vai conseguir a Sonic dela, a chave de fenda Sonic dela. E tem que lembrar que talvez vai ser quando a tarde está pegando fogo e ela vai ter que improvisar alguma coisa. Vai ser um pedaço da tarde. A teoria, não. Essa chave de fenda Sonic. A teoria que tem é de que ela vai construir, então, aquela cena que tem no trailer, ela com aquela blowtorch lá dupla, lança-chamas. Com aquele lança-chamas, é que ela vai construir a Sonic para tentar descobrir onde está a TARDIS e ir atrás da TARDIS. Então, aí vamos ter que esperar. Mais uma coisa para aguardar para setembro, outubro. E eu acho sensacional. Porque de todos os outros doutores, foi a TARDIS que deu. Foi a TARDIS que construiu a Sonic e deu a Sonic pro doutor. Ela construir a Sonic pra ir atrás da TARDIS, Eu acho sensacional. Uhum. Eu tenho uma pergunta. Pode fazer. Eu pensei agora, nesse momento, assim. Será que pode? Mas eu fico pensando muito na questão da aparência. A Tardes fica com ciúmes, assim, na hora, tipo, no, né, no momento em que tiver a relação. Doutora Tardes. É, porque eles têm uma relação muito de casal. Não, eu não vejo por isso. É até uma coisa que levantaram no e eu preciso ver na Gallifrey Daisy, e eu preciso reassistir a Twice Upon a Time. Mas o Cloister Bell tá tocando antes. Quando o doutor vai regenerar, o Cloister Bell já tá tocando. Explique para quem não sabe o que é isso. Explique. Então, o Cloister Bell é basicamente o alerta de perigo mortal da TARDIS. Uhum. E é um barulho como se fosse um sino batendo com tudo. Ah, e o Cloister Bell já está tocando. Quando o Capaldi começa o discurso dele final, dentro da TARDIS, o Cloister Bell já está tocando. Então, quando a TARDIS vira e põe a doutora para fora, depois da regeneração, além dela ter ficado, deve ter ficado muito puta por destruírem o controle dela mais uma vez, mas é porque já tem alguma coisa acontecendo antes que está colocando tudo em perigo. Então, eu acho, minha opinião, ela joga a doutora para fora, não por uma questão de como alguns levantaram, viu que é uma mulher, colocou para fora porque está rejeitando. Não, para mim é mais uma questão de já tem um perigo, ela está regenerando, ela está num momento frágil por estar regenerando, cai fora daqui e que você está melhor aqui fora do que aqui dentro. Ah, não, mas eu não pensei nem nessa parte. Não foi, eu já imaginava que assim, tipo, é o jeito da tarde de salvar ela. A pessoa que tá lá dentro é o doutor, independente. Ela reconhece, ela sabe. Mas é a questão de como vai ser, sabe, a relação em si, a dinâmica. Sim. Entendeu? Mas ela reconhece. Então... Eu acho que não vai mudar muita coisa, não. Pode ser que cause um estranhamento na tarde. A princípio. É que eu adoro mas a relação. Vai ser muito engraçado. Eu acho divertido como vai ser a conversa, eu acho legal. Eu gosto. Eu já tô esperando todo mundo virando assim, a hora que ela começar a chamar a tarde de old girl, sexy girl, sexy fans e essas coisas assim, todo mundo parar e ficar olhando assim, oi? Quero muito. Acho que é isso aí, né, gente? Algum comentário? A gente já faz, tipo, 2 horas que estamos aqui. Só sobre a Sonic Screwdriver, que eu não falei. Acho pode que falar, eu gostei muito de um comentário que um amigo meu fez, que ela parece, assim, um organismo, sabe? Ela parece viva. Uhum. Eu achei... Casei, tô brincando, pode continuar. Não tô falando de design, não. Tô falando, quer dizer, design influencia, mas... Realmente parece que ela tem algo diferente, né? Algo único a ela. Provavelmente ela vai se diferenciar de todas as outras. E já mudou a cor, né, da luzinha? Antes era verde, azul. Sim, e ela tá menos mecânica mesmo. Tipo, realmente parece que ela não saiu da TARDIS como as outras. E tô curioso demais, porque eles falaram realmente que ela não é feita da mesma coisa que as outras. Então... Que seja algo bem melhor. Eu quero ver se tem realmente alguma referência. Como eu acabei vendo a galera buscando muita referência de ficção científica e coisas relacionadas e pegar algumas imagens que pareciam com essa Sonic, eu quero ver se mais pra frente eles falam ou se aparece alguma referência relacionada pro design dessa Sonic. Ah, e falando da roupa da doutora, que eu maravilhosa. Lendo. É, a Jodie pensou em... Ela influenciou muito na escolha da roupa, né, da nova doutora. É, ela falou que pensou, ela viu uma imagem de uma mulher segura e sem medos e sendo badass, assim. E ela achou uma imagem no Google e a imagem tava em preto e branco e, tipo, era uma mulher, uma camiseta, uma calça jeans e uma bota e essa expressão de, tipo, quem é você para falar que eu não posso fazer alguma coisa? E daí ela sugeriu a camiseta, a calça e o casaco e tal. E ela falou que é algo que qualquer um pode vestir. É uma coisa que não tem gênero. Pode ser uma garota, um garoto, um homem, uma mulher. É pra fazer cosplay, né? Que... Gente, tudo de Doctor Who é pra fazer dinheiro. A gente tá falando aqui, mas... Sim, a gente sabe que a BBC é uma corporação que necessita de dinheiro, né? Pra se manter. Tanto a minha opinião sobre a Sonic e sobre a Charge Defender é pra vender brinquedo. Porque pra mim tanto faz. Mas eu entendo a importância dela na mitologia. Ah, mas ela vai vender brinquedo, seja qual for o design, né? Exatamente. É pra vender brinquedo. Eu quero muito uma chave de fenda Sonic, quero, mas não a da Jodie, eu gosto da do Matt Smith. Eu já tô com o meu Funko Pop da 13 comprado. Aí, ó, tá vendo? O negócio é vender. A BBC vai fazer, lá em Inglaterra, vai ter aquelas escape rooms, sabe? Aquelas salas. Sim. Que você faz joguinho, que você tem 15, 30 minutos pra descobrir como sai da sala. Vai ter temática de Doctor Who lá no Reino Unido. Então, porque... Tá aprendendo a fazer dinheiro com o bagulho. A Doctor Who Experience, ela tinha algo... Não era realmente um escape room, mas a historinha que tinha antes na entrada da Doctor Who Experience, ela era quase um escape room. É que era num grupo muito maior de gente. E aí, até você entrar... Pra você não entrar direto... no museu, né? Tinha essa história tipo de um escape room. É, e agora eles vão fazer. E a roupa dela também, ela, como ela falou, é pra ser uma coisa neutra, tanto faz quem vai usar, quem não vá. E eu achei uma roupa bem, bem massa, assim, uma roupa bem plausível, tirando aquele casaco, né? Que... Eu amo aquele casaco. Aquele casaco é muito bonito, mas aqui no Brasil é inviável você andar com um negócio daquele. Ah, sim. A não ser que você more, tipo, no Rio Grande do Sul, ou Santa Catarina, ou Paraná. Mas ele me parece ser de um material que não é quente. É verdade, uma capa de chuva. Não, ele me parece ser de um material que não é tão grosso nem tão quente. Ela mas corre, ela tem que correr com aquilo. Imagina. Ela corre, mesmo. Ah, é meio Tenet, né? Casacão. Então, imagina, mas... ele corria com aquilo e com a calça, aquela roupa toda. Gente, imagina. Mas assim, mas é algo que, se você quiser fazer cosplay só com aquela calça, o suspensório e a camiseta, fechou. Sim. A camiseta já virou símbolo. Sim, dela. A camiseta é linda. Tava bombando aquela camiseta. Todo mundo que tava nos painéis. E a camiseta? Voltando a falar da camiseta, se vocês perceberam no trailer. É, que a cor da camiseta muda. Tem a camiseta azul e tem uma camiseta puxando pro vinho. E também falaram que muda de cor também. As roupas que o... As camisetas que o nono usava por baixo da jaqueta. Ele mudava as cores delas. Mas eu acho que não tem tanta. Eu acho que a do nono é que nem os ternos do décimo. Não tem tanta ordem. Alguém aí espera que o Graham seja um novo Nardolinho? O alívio cômico? É. Eu sei que no set todo mundo falou que ele é o mais engraçado. Eu fiquei na dúvida, porque assim, no trailer ele não parece ser cômico. Não mesmo. Mas aí o ator, ele tem essa faceta e o vídeo que ele mandou pra Comic Con foi assim, então eu fiquei confuso em relação a isso. Mas qual a expectativa em geral, assim, em relação aos Companions? Eu tento não ter. Eu gosto da ideia de que cada Companion tem realmente personalidades diferentes, e foi o que a série tem me mostrado desses anos. Cada uma mostrou uma personalidade diferente e um relacionamento diferente. Não que eu goste das historinhas de amor, mas seria engraçado aparecer alguém se apaixonando por ela. Assim, não querendo dizer que ela vai corresponder, mas eu quero muito ver uma situação dessa. Qual vai ser a dinâmica, né? É, exatamente, como vai ser a dinâmica. A Mandy disse numa entrevista que cada um dos amigos da doutora tem uma dinâmica diferente com ela. Não é, não vão ser todos iguais, assim, e uma dinâmica diferente entre eles. E que a gente vai ver ao longo da temporada essa dinâmica se desenvolver melhor, né? Óbvio. Não vão jogar tudo no primeiro episódio. Isso é muito resgatar também o que tinha mais da série clássica, até com o próprio primeiro doutor, que era a neta dele, mais os professores. Tipo, tem bastante gente, sabe? Uhum. Porque a gente, no, nessa leva, no começo teve a Rose, e aí com o tempo o Mickey tava junto, e era sempre casal, e tá, acho que vai ser uma dinâmica diferente. É interessante ver dessa forma. Era sempre algum casal. É. E eu espero que saibam desenvolver bem tanto a Mandy, tanto a Companion, a... Vamos lá. Saibam desenvolver tanto a Yasmin quanto a Doutora, porque o Moffat tinha sérios problemas de desenvolver personagens femininos. Ele sempre caía nos clichês. Ah, sim. Até com a própria Bill, ele caiu num clichê gigantesco. Já dizia, dizia Douglas Adams há muitos anos atrás, que ele fala... fazer personagens mulheres é sempre muito bom. Principalmente se você põe uma mulher tendo um papel tão forte na história. Mas ninguém sabe fazer papel pra mulher. Nenhum homem. Nessa questão, nenhum homem. Porque quando ele foi fazer a Trillium, por exemplo, ele mesmo tinha um receio de fazer, e não pelo fato dele não querer ter uma mulher na história do guia, mas por não saber fazer uma história, um papel para uma mulher. Ele falou, a gente não sabe como é ser uma mulher. Como é que você vai fazer um papel, uma história para uma mulher? Você não sabe o que ela passa, você não sabe como é a atitude dela. Então nenhum homem sabe. Todos os homens querem colocar mulheres nos papéis e colocar em papel principal e fazer personagens fortes, mas os homens não sabem escrever histórias para mulheres. É, isso retorna naquilo que eu falei de como é importante as pessoas que por trás das histórias. Porque assim como um homem não vai saber escrever da melhor forma, uma mulher, sim. Uma pessoa hétero não vai conseguir escrever um personagem gay da melhor forma. Exatamente. Uma pessoa branca não vai conseguir escrever da melhor forma um personagem negro. E assim vai, né? A gente não tá na pele deles, cara. A gente não tá na pele do outro pra tentar dar a nossa voz pra eles. Acho muito louco isso. E dizer o que ele sente. Pois é. Eu espero que sejam personagens bem desenvolvidos e cada um tenha a sua história, sua linha de história bem... Não precisa ter família ou algo assim, mas eu quero que tenha uma história coesa, assim. Sim. E não precise ser um personagem unilateral, sabe? Só ficar naquilo e... É isso. Eu sou muito traumatizada com a relação da Rose e do Décimo. E eu não quero isso nunca mais pra Doctor Who, porque eles... Ai, eu vou falar isso em voz alta, vou ser xingada. Eles estragaram todo o resto das dinâmicas que possam ter entre doutores e companions, ou doutores e quem entrar na tarde pra acompanhar, assim, entendeu? Porque as pessoas vão ficar esperando loucamente que aquilo se repita, e se Deus quiser, não vai se repetir, por favor, senhor. Não sei se eu falei já, o Tibnão falou que também nos bastidores é uma equipe bem diversificada também. Tanto como teremos roteiristas, teremos mulheres e teremos, ele fala roteiristas de cor, seria roteiristas negros e talvez de outras nacionalidades. O diretor, se não me engano, vai ser dividido, eu li só por cima, vai ser dividido, se não me engano, entre homens e mulheres a direção dos episódios. Lembrando que serão 10 episódios essa temporada, e eles disseram que gravaram 11 episódios, então talvez o 11º seja o especial de Natal. Tem que esperar a BBC confirmar, né? João, quem quiser te achar nas redes sociais, como faz? Primeiro, muito obrigado por estar aqui conosco hoje, falando sobre a Comic Con. Valeu, pessoal. Meu Twitter e meu Instagram é @joaomarcos14. Peço que vão lá ver minhas ilustrações, e que é o que eu mais estou investindo no Instagram para isso, né? E vão lá ver qualquer coisa, pode chamar, encomendas, estou aceitando. E daqui a pouco vou soltar o desenho que a Jess me encomendou da Jory com as pizzas. Exato. Estou acabando. Estamos no aguardo. Mai, muito obrigado por ter aceitado. Já virou sócio aqui do Universo Who. Quando quiser, só chegar. Quem quiser te achar pessoalmente e profissionalmente, digamos assim. Profissionalmente, sou blogueira profissional. Sou dessa. Eu que agradeço mais uma vez, é sempre bom falar com vocês, conversar com vocês. A gente interage bastante no Twitter e já falei que Dr. Who, Douglas Adams e Monty Python é a Santíssima Trindade do Reino Unido. Então, gente, é lindo. É maravilhoso e vamos continuar com essa parceria sempre. E em breve também você vai estar lá no Papo Vogo. Por sinal, para quem quiser ouvir meus podcasts, que agora eu falo no plural. Eu tenho dois lá no Obrigado pelos Peixes. É o Papo Vogo, que a gente fala sobre a vida, o universo e tudo mais. E o Inquisição Pangaláctica, que eu faço com o Thiago, que é do o Ministro do Andar Tolo, um site sobre Monty Python. Então a gente faz um podcast só sobre listas aleatórias, listas sem sentido. A última lista teve Doctor Who duas vezes, pra vocês terem noção. Então é bem divertido, assistam, já teve 12 episódios, bem legal. Então para quem quiser achar, o site é obrigadopelospeixes.com. Procura nas redes sociais, Twitter, Instagram, @obgpelospeixes, e no Facebook, Obrigado Pelos Peixes. E para quem quiser falar diretamente comigo e trocar ideias malucas e falar várias besteiras, estou como @nãoéamamãe, tanto no Instagram como no Twitter. E eu faço amizade com todo mundo e adoro seguir as pessoas, então pode me seguir e a gente vai ficar falando sobre várias coisas. Eu juro que eu tento me controlar sobre falando sobre guia Doctor Who e Monty Python, mas eu não prometo nada. Peraí, como é que escreve sua arroba? Não, N-A-O-E-H, mamãe. Ah, tá. Tudo sem acento. Exato. Renata, muito obrigado por ter aceitado participar aqui de novo. Já também já é sócia, se quiser, é só chegar, falar de Doctor Who. A gente já viu que a Renata sabe demais, demais, demais. Sempre um prazer receber mais mulheres no nosso podcast. E quem quiser te achar pessoalmente e profissionalmente, Renata, como faz nesse mundo da internet? Eu que agradeço mais uma vez. No Instagram é @RenataStone, de pedra mesmo, STONE80. E no Twitter, Renata Stone. E quem quiser pelo meu no site é ohype.com.br. Tem eu, tem mais um monte de gente legal e a gente escreve sobre tudo. É isso aí, o meu é Jéssica Laís, quem quiser ir lá, só não me xingue, por favor. Ultimamente só tô xingando o Inter mesmo, meu time de futebol. E, óbvio, as redes sociais do Universo Rio, que eu esqueci de falar lá no começo do podcast. Quem quiser seguir a gente no Twitter é a rede social que a gente mais usa, é @universo_ru. No Instagram também, é uma rede social que a gente também usa bastante. Esses 4 últimos dias, eu acho que conseguimos girar bem lá, com as notícias e tudo mais. Também no Instagram é @universo_ru. E agradeço aqui a Denise, que administra lá a nossa conta do Instagram, me ajuda lá postando as coisas. E quem quiser curtir a nossa página no Facebook, é só procurar lá Universo Ru. Acho que somos a única página que chama Universo Ru. Estamos lá com a nossa imagem feita pelo João, que parece uma lua cheia lá. Bem, bem, com muito bala essa imagem que o João fez para as nossas redes sociais. E é isso aí, são as redes sociais do Universo Ru. Assine o nosso feed no iTunes, só procurar por Universo Ru Podcast 3.0. Sempre agradecendo ao Pedro Henrique por manter nosso feed do podcast vivo. Então assine lá o nosso feed no iTunes ou em outras mídias que você escute podcast. Por enquanto não estamos no Spotify porque não conseguimos, porque usamos músicas com direitos autorais. Então vai demorar um pouquinho para entrarmos lá. Acho que é isso. Beijo no coração de vocês. Espalhem amor, gente. Pelo amor de Deus, não espalhem ódio. Já tem muita gente espalhando ódio por aí. Não seja você um desses, tá bom? E é isso aí. Fica a dica. Universo expande de Doctor Who. O Felipe tá começando a legendar alguns áudios da Big Finish lá pra nós. Ele começou com o Doutor da Guerra, um dos áudios do War Doctor. Ele já liberou duas partes, falta a última parte. E temos... Nosso site está lotado de coisas novas por causa da Comic Con. É só em Universo Ru, universohu.com. Estamos lá com várias novidades. Agradecendo ao menino Gustavo e também a Amanda, que me ajudaram bastante essa semana de Comic Con, traduzindo as entrevistas e as matérias. E tchauzinho pra vocês!